un ninja Kawasaki, no escapamos y no nos ven. Si me subo, vos colgala y ponela lo que ve. Esta noche a casa no vuelvo, socia. Sueno como la zapuca y cuando bebo si quime. Viro eu de lado, bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto, acelera quando é o grau. Me dá em cima da mão.